zero. Efetivando a coluna 0 da Elbeta, ótima. Controle operando 208, transponde a coluna 57, a sua 001. 5001 no quarto agente correto, em pronto. Já não podia passar a condição de autoridade, sentimento de herói? Afirmo, visual, está aberto. O vento 1-1 0 graus no 2 nós, que negal no 0 no 7, visibilidade de 8 mil metros e tempo de 1.800. Grato, a temperatura já. Temperatura 2.5. Grato. Qual que é o mesmo que ele usa? Tá, é 370 que já foi autorizado, também tem a proa de frotir. Qual é a escolha da relação 1-0-1-1? 7 Aguada, Aguada Frontier. Corrido 5972, chama a torre em 1-1-8 do sinal 95. 3178, da 72-2006, sem inscrições, o ajuste no 0-7, liga o procedimento ao Porto Nacional. No 1170, do separa 3 no 10, livre das restrições de altitude, ajuste na 0 no 7. Autorizado 3000, liberado as restrições, comi 17, 1170. Está bem pra onde? Pista úmida. Tango 1970, we are testing. Point level 200, descent point level 150. Go 1970, call cadence, please, Mario Alvarez, and maintain flight level 050. Identity, Mario Alvarez, and maintain flight level 050, confirm? Confirm, 050. Identity, flight level 050. Atingindo 50. 78.0 descida para 2010, procedimento LS Accurate 1-0, reportando quando estabilizado. Autorizado, ILS. Vai chamar de 3178, ajuste no 17, no 017. Estamos 096, como sempre, existe no 26, decimal 85. Presidente, chegou o 9096, boa noite, bom trabalho. Onda 224, Aracaju 1-9-0 autorizado, Golfo 677, decola pitão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle Salvador 1208, transponder 5166. Correction pronto. 3305, posição 5, pushback acionamento. 3305 autorizado, chame táxi. Passar na táxi, 3305. Good evening, Sierra 973, we have information alpha. Confirme. Sierra 973, information alpha. Sierra 973, confirm 360, 1-1-0, take off runway 10, right turn, Gael Leda Motiva. Departure control 120 Desmond, Cock 5156. Feedback correct, come back for push and start. Aí 5972, solo ao 10, direito ao 10, no ouro, salvo. Direita 1218, verso mal 95. Oi, 5972, Rio 5972, Taxi Alfa, Kilo, pátio 3, posição 62 ali. Kilo Alfa, pátio 3, posição 62, 5972. Rio 5972, por gentileza, na frequência 1234. Salvador, boa noite, está 3 horas 78. Ponto autorizado, pouso, vento 1, 00 graus, 1, 0 graus, está 10. Autorizado, pouso, está 3 horas 78. O táxi, o TAN 3305, está com Uno 2-7 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Fortaleza. TAN 3305, está desmobilizado, Índia e Alfa, até o ponto espera, no ponto espera, a gente corre Uno 1-8-0. Ajuste de ajuste, 1-0-7, uma boa viagem, TAN 3305. Graças a Índia, Alfa. Pode esperar 1 no 9, 6, 9, 9. 970, clear ILS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, attempt speed 1017, report steps. Descend to 2000 feet, attempt speed 1017, clear for approach, clear is published, go 1972. Continuando aguarda. Sou 2178, solo. Azul 5, direito 211, solo. 211, tá 3. Autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 129. Tem pouso 90, gol 1170. Autorizado ali a Emanci 3305. Zero, só 119, direito 211, só. 211, boa noite. O Salvador, gol 1170, vibrando 10 na Softrade. Gol 1170, táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette. 31 via Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 1170. Seria 3305. Salvador, boa noite. Azul 374. Posição é 4 Lima. A informação alfa, vamos para Porto Seguro no 60. Boa noite, Azul 2774, Salvador Porto Seguro, autorizado, número 160, linha Golf 677, decola pista 90, curva direita, saída coral, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5167. Autorizado para o Porto Seguro no 160, decola na 10, curva direita, sobe na coral, Golf 677, falta do plano, Porto Seguro 208. 5167, transponder, azul 2774. Bateu 3, chame pronto para puxar e acionar. Chamar para puxar e acionar, azul 2774. Salvador Tower, good evening, go 1970, final approach. Runway 10, Audemars. Roger 1970, continue, please stand by for landing clearance. Stand by landing clearance, go 3305, decola os 2-1, controle 1-2-0, décima 8. 3-0-8, uma boa noite, 3305. 1-1-7-0, esquerda, portal 7. De Juliette do 7, 1-1-7-0. 3305, vai passando o 1500. Tá, 3305, contato radar na decolagem, suba, ver sair da Pouca, transição Caju para o nível de voo 330. Sobe na Pouca, Aracaju, 330, tá? 3305. Gol 9932, Salvador Recife, copia o 4190 já aprovado, aguardo 39. 39. Autorizado, Salvador para Recife, 4190 nível, e é o preso 197. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle, 120, décima 8. Transponda 5114. 23, direito, 2110, 9703, to the right, car 121, decimal 1. Correto, chame pronto para pushback acionamento. É 6224, it's clear, push and start up. 1003, Puerto Rico, to taxi. Ground 1970, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report Boa noite, Rio 5972, autorizado Salvador Galeão, nível 400, via para 9857, decola pista 10, curva direita, da El Lida, Irumi, controle 120-8, transponder 5165. Autorizado Galeão 400, via para 9857, decola da 10, com curva à direita, da El Lida, Irumi, 1208. 165, transponder Rio, 5972. Correto, chame pronto para pushback, sonamento. Solo azul 42, aliás, 5001, pushback, acionamento, 88. Portão 8, autorizado, chame táxi. Tomará para o táxi 84, 5001. Juliet, go 1970, maintain position before taxi Juliet. Maintain position before taxi Juliet, go 1970. Ground to the ground 9973, push back and set up. 9973, it's approved, start up and push 10 on apron 3, report to edge taxi. This is second set up. Follow the command 624, let's attack 115 people on board and endurance in 3 hours. 10 minutes, again in 2 hours and divert to Salvador. Oceania 6224, taxi approved via taxi India and Alpha until rendezvous 10. When ready, call tower 118-95, UNH-1017, have a nice trip, Oceania 6224. Same, thank you very much, and India Alpha, host. Point 101 one is small 95 or should I 6224? We'll go 1970, taxi via Juliet, system 02. Via Juliet, 802, go 1970. O azul 2774, 4 Lima, pushback aciona. O azul 2774 no pátio 3, aguarde para pushback e acionamento. Coordeno com a equipe de solo, após o início do táxi do Sideral, está autorizado o pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Depois que o general começar o táxi, estou autorizado a puxar e acionar a Azul 2774. Aguarde, Gol 9932. São 3305, chama agora o centro de tipo 126.85, alterne 126.45. 261.5.25.45, uma boa noite. Primária 126.85, boa noite. 268.57, boa noite, muito obrigado. 10 wind, 120 degrees, 109. O 5001, táxi autorizado via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, ajuste de altímetro 1097. Pátio de Alfa, ponto de espera, ponto de espera, ponto de espera. Texas Federal 9973, 03 Tosno Block, 45 minutes, alternating Guarulhos. Federal 9973, taxi approved, if I am Epron 3. Attention to the Embraer 190 Ferris Dual Liner after the traffic. Proceed your taxi until holding point, on holding point, call tower 118-95, QNH 1017, Federal. Roger, clear taxi, after the Azul, Tower 1-8-small, 9-5, Kinect 107, Federal 9-9-7. Gol 9932, Portão 9, autorizado pushback e acionamento, chame pronto para táxi. Boa noite, Rio 5974, Salvador para Guarulhos, autorizado nível 340, via o Brasil 10, Taubaté, decola pista Nozel, curva direita, Dael Leda Motiva, controle Salvador 120.8, transponder 5173, o Rio 5974. Control, chamar 624, good evening, climb in, passing 150 to 190. Achelé 6224, contact on departure, climb to supply 190 via Conde departure. Okay, climb plan on 190 via Conde departure, Achelé 6224. Azul 2774, continua na 4 Lima aguardando o resultado federal. Salvador, boa noite, eu sou o Pato. 001, pode sair da 1-0. Azul 5001 autorizado alinhar e manter a pista no zero. Sidral 99973, holding point 1010. Sidral 99973, clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Sidral 6224 request. Azul 2774, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste 10097. 17, ponto de espera, torre 11895. Azul 2774, boa noite. está com 1, 2, 3 a bordo, 3, 5, está marcando. Nós 32, táxi autorizado, India Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera 1895. O ajuste no 0, 97. Tem uma dica, táxi, India Alpha, 1895, ponto de espera, com 1917, canal 97. Boa, 209973, driven, passing em 1000 para 9. 09973. Vai contar com o espaço, planta, tem que levar 360, transition. Modula transition, climb direct 360. Climb direct to level 360. Understood, direct 360, can you find direct dial or leader? Leader, find direct to leader, sit around 9973. Direct leader 360, thank you. Vento 1-20 graus, 1-09, 1-30 para 2774, iniciado. Azul 5001, autorizado pelo centro de receita, apresenta o direto Ugnav. Ibativo, direto Ugnav, azul 5001, obrigado. Autorizado, no 0, pronto, voo 9932. O 9932 da Gol, autorizado, ele é mantendo 0. E mantemos 0, 9932. Patrulha 208, azul 2774, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, azul 2774, passa 1300 na Coral. Azul 2774, contato na tarma da Coral, se você sai da Coral para onde eu vou, 160. Para o 160, a Coral, possibilidade de final 200. Autorizado, 200 como final, azul 2774. 200 como final, 2774. Chalé 6224, boa coordenação com o controlador Aracaju para a descida. Voo no 868, controle Salvador. Para identificação dessa via chegada, Mário, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 017. Destinada para o 050, voo 1017. Chama agora o centro Recife, 125.1, alterno 133.25. 251, e qual seria a alternativa? Alternativa 133.25. Recife 5, obrigado. O chama 6224, serviço radar encerrado 58 milhas nordeste de Salvador, para descida chama agora o controle Aracaju em 120.3, tem um bom voo. Maceió, Jason Destor, Alpha Information. Go 1134, stand by copy, QNH 1017. Stand by copy, go 5974, táxi autorizado, India Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera 2895, 1097 na justiça. Zero two three, qual que é o descendo com o sete level 070, vai a bomb arrival, tem 01, 017. O 9932, decola 4000, controle 1-2-0-8. Muito boa noite, 9932 da Gol, decola 2000 na Puca, Jão Caju. Gol 9932, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, transição Caju, para onde desvio 410. Saindo via, pode voar Jão, dá presente? Remota 6, para o Puca, transição. 972, autorizado, chandade. Então, para o táxi, 5972. General 9973, contact now with the center, 125.1, Alpha Label 123.25. 1251, 12625, good evening, 9973. Tráfego 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo, passando nível de voo no 30 para o nível de voo 050, Boeing 737-800. Está autorizado a final do procedimento elétrico. Você chama o 0 do separa 2 no 10, altimetro 1-0 no 7, reporta estabilizado. 1-0 no 7, desce 2-2-10, separa estabilizado, 1-8-6-8. Controle Salvador, cordial boa noite, Rio 5974. Rio 5974, mandei contato radar, boa noite, contato radar na decolagem, suba a saída da retransição módulo, para o nível de voo 340. 340, pode voar direto da Elda presente? Autorizado, voar direto Leda, o 15974 após 2010. Ok, 2000 Leda, muito Bom, 723, ação de identificação de CV, chegada bom, para o nível de voo 080, ajuste o altímetro no 0 no teste. Quanto é a chegada ao número 4 na aproximação? Então, 3100 está autorizado, descida para 3100, altímetro 1017, está livre da restrição vertical, em TAP. É 3100, 1017, tem a restrição vertical, em TAP. 1 está livre da restrição vertical, em TAP, em descida para 2100. Pode uma duna dar presente, 1918? Autorizado, direto, duna, resposta estabilizada. Quando duna, resposta estabilizada, 1918. Confirmado para ver? Estágio autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1895-0-17 no ajuste, boa noite. Bem, está aqui até o ponto de espera da 10-2-1-0-17, obrigado, bom trabalho. 1-9-7-7, desculpa aí, nós não podemos levar a esposa do... Rumo 723, desça para o nível de voo 050. Reduz a velocidade 230 mais, tráfego 12 horas, 1 milhas, mesmo rumo, passando nível de voo 130, desça para 4000 pés, 2330. O 9932, chama agora o centro Recife, 1, 2, 6, 85, alterne 1, 2, 5, 4, 5. Recife, obrigado. Controle. Fecha mesmo. Não informou nada ao controle. Azul 4107, controle Salvador, acione identificação dessa via chegada malha para o nível de voo 070, ajuste o altímetro no 017. 070, via malha, 4107, 07. Azul 2774, por gentileza, troque código transponder para 5067. 5067. E Salvador, boa noite, eu vou matar um Fox Charlie Sierra, cruzando 235 Central. Papacango Fox Charlie Sierra, controle Salvador, acena identificação, dessa via chegada bom para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 1017. E a chegada bonk para o 060, estado no 017, Fox Charlie Maceió, flow level 350, via Brasil 17, runway 10, aircraft and left in Puka departure, Aracaju Transition, Salvador 120.8, Foco 5177. Processo, reduz a velocidade 2309, é o número 5 na aproximação. Ok, de 4, Puka Transition Aracaju. Control 120.8, confirme Scott. 5177. Ok. 5177. 5177, go 1134. That is correct, 2422, start up and push. Scott, go 1134. Está autorizado a final do procedimento de ADS Exception 0, pessoa para 2.10, reporte estabilizado. Segue será conformado anteriormente, agora 9 milhas, reporte estabilizado. Estabilizou o voo no 868. Bom, 868, chama agora a torre 118, decimal 95. 895, 868, daqui a pouco. Até. 868, estabilizado, né, LS. 972, autorizado, direto, Leda. Leda, viu, 972. Chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Fox Charles Sierra, reduz a velocidade 220 nós, é o número. Reduzindo na aproximação. Afirmativo, reduzindo para 220 nós, Fox Charles Sierra. Zulu 774, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 133, decimal 5, alternada, 1274, boa noite. Boa noite, alternada, 133, decimal 25. 3325. Zero to three, clear ILS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, 1017, report status. ILS, autorizado descida para 3 em pés, altímetro 107, livre da rejeição vertical em pelo. Estabilizado 3600, chama agora a torre 118, decimal 95. 1192, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 151, alternando 13325, Rio 5972, boa noite. Boa noite. Solo 59, direita 211, solo. Direita 211, bom, 868. 107, só autorizado, descida para 4.000 pés, altímetro 1017. 4.107, 4.107. Apenas Fox Charles Sierra, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050, Fox Charles Sierra. Noite, gol no 868, táxi de Alfa, reporte antes de 7 de noite. Visita aqui Alfa, só está antes de 10, gol no 8. Charles Sierra, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite radial 270, de Salvador. Ativo, direita 230, limite radial 270, Salvador, o Fox Charles Sierra. Como 723 está autorizado a final do procedimento LF com o CX1 0, desça para 210, altímetro 1097, 7 traço na aproximação, agora 8 milhas. 2.097, vida cobrida 1.0, boa noite, 7. Azul 4107, seu vetoração, até a presença pro limitado pelo localizador. Tem a pro limitado pelo localizador, 407. Diretor 3, final, canal 1-0. Aportado, diretor 3, contato na altar 1-1-8, decimal 95. 95, aporte, calor, diretor 3, obrigado, diretor. Brasil 23, continue approach, stand by following clearance. Continue approach, Portugal 023. Direito 211, só. Direito 211, vocês medem a zero. Bom, Salvador, vocês medem a zero de branco. 3600, táxi via Alfa, reporte entre o táxi e Juliette. Alfa, que é o Juliette, vocês medem a zero. Desça para 210, para o localizador, curva direita, proa 060.